9, chama zero, curva direita, Tael Lira Bridge, controle 1935-5104, então 3601. Pra tentar coordenar a bridge, velho. Gente, bom, vou tentar coordenar aqui pra cá. Portão 4, chão próprio. Não, não, não, obrigado por hoje, Brise. Obrigado, Conor, meu. Gol 1161, chame Recife, 1251. 251, gol 1161. Obrigado, chefe de táxi. descendo, decola 17, curva à esquerda, saída Momo, põe direto, conforme rota do plano, pista 17, esquerda, 1935, 5107. Livre, module 1895 agora, tá livre acionamento, chama para o táxi. Som Salvador, tá 3601 no pronto para o táxi com 167 a bordo, 6 horas e 56 de autonomia alternando o galeão. 3601, livre táxi, à direita, o ponto de espera, reposte pronto. Module para 1895. Táxi autorizado pela direita, ponte espera 10, será 3295, 3601. Alexandre Fracas. Contato radar, sabe manter 360, Vanessa. Mano, Leda 360, 3601. O Salvador é o Mike Hotel Vitor. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, pátio 3, posição 1, para o finger de número 6, posição pátio 1. Reposto na parede, pátio 3. Será feito, graças. Chame aliado e pronto, cabeceira com 7. Bravo autorizado, pista 17, 120, 79. Zulu ao 02, controle 1935, boa viagem. 1935, boa viagem. Romeu Mike Zulu, contato radar, sobre mantém 100, saída Momo. 100 na Momo, Romeu Mike Zulu. Paulo, é o Hotel Vitor retornando. Diga. Solicitando a autorização, senhor, para adentrar ao pátio 1, até a posição de número 6. 395. Poderia repetir a secundária, senhor? 13395. 13301. Na escuta do Mike até o Vitor? Prossiga. Solicitando aqui no aguardo, aqui na interseção, autorização para adentrar o pátio 1 e estacionar a ponte de número 6, senhor. Autorizado, supremo, autorizado. Grato. Prossiga. Depois foi autorizada a presente em Brasília? O Romeu Mike Zulu inicialmente mantém o perfil da saída e está livre à restrição do nível 100. Solo é o Hotel Vitor retornando. Sim. Informando o término de reboque, gate de número 6, obrigado e um bom dia, senhor. Ao fechar que eu teria uma infecção, pode ser de volta a postura, não? Autorizado, seu táxi. Autorizado, reposte no término do reboque. Corrigindo. Ok, gente, confirmar o término do reboque. Olá, Salvador, muito bom dia, Xanel 62. Bono, tem que dar eco. 251, autorizado. Jacobio 36, aprovado. Aguardo 34. Autorizado 36, Zulu 16, decola pistão 0, curva direita. Dael Leda Bridge, controle 1935, 5113, 5113. Considere bridge, porque ao plano 10 você nem chega a interceptar, vai interceptar logo direto o bridge e dá um plano no meio. Alfa e Charlie. Papatango Romeu Mike Zulu, chama Recife 1260, alterna 1288. táxi 6251. Para o táxi 6251. 5, o tem livre alinhada e decolar. O vento está acertando com 7 nós, puxa lugar. Uma centena com 7 nós, autorizado alinhada e decolar, o Xané 6251, obrigado. Controle 1935, boa viagem. 1935.